Na paranoia eu dou um banho, ligo uma marafá. Misturo tudo, vulcano com vodka e pets. Que tô curtindo uma lombra paia. Mas a lombra é massa. Na paranoia eu dou um banho, ligo uma marafá. Misturo tudo, vulcano com vodka e pets. Que tô curtindo uma lombra paia. Mas a lombra é massa. Vou no silêncio, na miúda, preparado pra qualquer desafio. Pra defender o que é meu, preciso ser sangue frio. Habilidoso, feito um bom caçador. Para me proteger do inimigo, aonde que for. Seja o que for, é difícil esquecer os problemas. Quando o sangue sobe pra cabeça, é cabuloso quando você procura algo neste mundo que te fortaleça. Parece que até o sol não quer brilhar pra você. As ziques e os inimigos juntam tudo e fede igual a CC. Na paranoia eu dou um banho, ligo uma marafá. Misturo tudo, vulcano com vodka e pets. Que tô curtindo uma lombra paia. Mas a lombra é massa. Na paranoia eu dou um banho, ligo uma marafá. Misturo tudo, vulcano com vodka e pets. Que tô curtindo uma lombra paia. Mas a lombra é massa. Frente ao seu barraco, sentado no banco, só observando, vai vendo as carretas e os pivetes do corre chegando. É, se liga, Zé. Recordo o Marquinhos passando do outro lado da rua, desviando das pedra de tropeço, extinto herdado de berço. Desde criança aprendemos a conviver com sofrimento, parceiro. Um silêncio na miúda. Assim prossegue a caminhada, o inimigo tem a ferramenta pra te jogar, embarcar furada na continuada. Uso capa de pistola pra te caguetar na fita de cinema que foi dada. Que nada, nessas horas quem falar mais alto é a numerada. E o capa no final ganha a delação premiada. Rajada na cara. Na paranoia eu dou um banho, ligo uma marafá. Misturo tudo, vulcano com vodka e pets. Que tô curtindo uma lombra paia. Mas a lombra é massa. Na paranoia eu dou um banho, ligo uma marafá. Misturo tudo, vulcano com vodka e pets. Que tô curtindo uma lombra paia. Mas a lombra é massa. Amanheceu um dia bom, mas um pouco empoeirado. Eu não confio em ninguém. Olha a cara do soldado que reflete a minha face. Na sua lupa escura, eu vi o meu ciclone nos pneus da viatura. Eu vi um cara bom que também foi humilhado. No canto da parede toma choque de um safado. Vi mina de 13 à espera da cegonha. Moleque de 14 se acabando na maconha. Cê quer falar de paz? Então me mostra onde ela tá. Que se tiver no sol, com as mãos eu vou buscar. Trazer um pouco dela pra dentro da favela. Reduzir a dor e a morte aqui na nossa quebra. Na paranoia eu dou um banho.